entrou devagar, como quem já sabe o efeito que causa. O vestido de cia feito melodia, e o bar inteiro pareceu perder a pausa. Quando os olhos dela encontraram os meus, o ar ficou mais quente que a própria casa. Apoiei no balcão, mas meu corpo inclinou sem perceber. Ela ergueu o copo devagar, como quem convida sem precisar dizer. E tinha um brilho no olhar dela, que dizia tudo sem pedir pra entender. Chamou, mas foi o passo dela que fez meu pulso bater. Cada movimento desenhava um ritmo, um blues pedindo pra acontecer. E meu peito sussurrou baixinho: vai, não deixa essa noite se perder. Porque olhar queima como noite quente sem vento. E quando ela chega perto, até o silêncio muda de sentimento. Se esse fogo tocar nós dois outra vez, não tem volta, não tem fingimento. Ela sorriu de canto, como quem já entendeu a cena. Passou a mão pelo meu braço, num toque leve, mas cheio de pena. Se aproximou do meu rosto e disse: hoje a música está pequena. Como se o que importasse mesmo fosse a química que a gente acena. O sax respondeu e a luz ficou mais quente que o bar. Não tinha ninguém por perto atento, mas nossos olhos já sabiam dançar. Era um convite silencioso, difícil demais de ignorar. Cheia sobre lençol. E quando ela toca perto, meu coração perde o controle do sol. Se esse fogo tocar a gente outra vez, e volta pro mesmo farol. O resto pode esperar. A noite é longa e o tempo sabe nos guardar. Respira perto lentamente e deixa o blues nos guiar. Porque olhar dela queima. Destino cruzou nossos passos, não foi sem querer nem por ninguém. E quando nossos corpos chegarem perto, até o blues vai sentir também. Yeah. A noite só precisava da coragem de começar.